Não me recuso a dividir, mas me recuso a admitir que pra teor eles há de mentir. No peão com os parça, lá na Vicente, Raul, foi que eu vi que quem faz mal se sente mal. Mundão escola, em cada dia é uma lição pra mim, e é uma missão pra mim se equilibrar em um barbante, fazer meu amanhã, confundir a cartomante, tirar meus truta do turbante, botar a cara na cena sem precisar de um traçante. É, deixar de ser ignorante, necessito ser frio igual um boneco de neve, sem boteco de leve, dando um teco na neve. Aê, não viva a vida em vão, repito, não viva a vida em vão, porque as coisas são exatamente como devem ser. Deixa eles falar, deixa eles dizer, o arco-íris só aparece depois que chover, e a tempestade vem, e a ressaca é brava, mas nem metade da força das suas palavras, que vem pra arrebatar igual faca que encrava. E eu sigo a conduta, né Joe, seja um bom Luca, e Joe, sem dom da luta, né Joe. Destrava, destrava, desbrava as marés bravas, vindas da depressão, filhos da repressão, pois somos frutos de uma educação medíocre. Brasil, o país que é mil, os moleque vários gap de rio flip, sessão pesada ouvindo nas imob deep. Não vai achando que nós somos que nem gripe, diploma é rua e não tem curso na Unip. Eu faço meu, mas tô fortalecendo a equipe. Sei que o mundão aí tá louco que nem os hip, sabe como somos, se abre quando somos maloqueiro. Ha, ha. Não viva a vida em vão, repito, não viva a vida em vão. Parceiro, se eu tô no time, é pra ser titular. Se eu sou foda ou não, que se foda, eu não vim pra me intitular. É tudo como deve ser, eu não mudo uma vírgula. Foda-se esses bros suado e essas vacas ridículas. Que crítica, não faz ideia do que eu vi por lá. O que eu era, minha alma no mar de desgraça, eu vi por lá. Pra solidão não existe uma pílula, nem antídoto pra fofoca, o veneno dessas víboras. Vígora, meu progresso, até quem nem conheço, nem dei o primeiro passo, eles já querem meu tropeço. Certos parça te abraça, mas na real é do mal, só dá um salve quando quer fumar. Eu tô tentando e devagar eu consigo, se for pra ter fama que seja de bom amigo. Eles dizem que eu sou monstro, é só fábula, um coração pulsa aqui dentro da estátua de gárgula. E falo das coisas da vida bem de rua, no embalo do vento, nas noites frias de lua. Não viva a vida em vão, não viva a vida em vão. E se cê não viver, ninguém vai viver por você. Me levanto das quedas, oro, sigo, não choro. Meu medo não é cair, é me acostumar com o solo. Graças a Deus, meu destino assim não acabou. Pros julgamentos, o tempo mostrou, nem me abalou. Hoje passo batido, nem olho, eles dizem que eu meto a mala. Mas quem foi que olhou pra mim quando eu tava amargando a fala, hein? Não viva a vida em vão, repito, não viva a vida em vão.